Ele começou o capítulo, ele começou aqui o texto que nós lemos falando que tudo se resume no amor. E o amor é uma pessoa. 1 João capítulo 4, se nós temos um cacho como esse, nós podemos dizer, esse aqui é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. O amor. E o que o amor tem? O amor tem paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e tantas outras coisas que em outras cartas da Bíblia nós vamos observando. Você está percebendo que o amor é um caráter. O fruto do Espírito é um caráter. Ele se constitui, ele forma o caráter de alguém. É o caráter de Jesus em nós. O fruto do Espírito é o amor. Ou como uma mexerica. O fruto do Espírito é. E quando Deus vai descascando, vai aparecendo a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio, e nós vamos nos alimentando e crescendo nesse fruto. A Bíblia diz que Jesus é o pão nosso. Jesus disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele disse assim: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Ninguém pode dar fruto se não estiver em mim. Ele é o fruto. O caráter do Espírito é dele, vem dele. É Jesus em nós sendo formado, sendo gerado. Jesus está sendo gerado dentro de nós. Cada vez que nós crescemos nisso, cada vez que nós somos transformados, o que Deus está fazendo dentro de você, o que Deus está fazendo dentro de mim, é formar o caráter de alguém. É fazer a videira crescer dentro de nós. É fazer a videira, o fruto da vide, crescer dentro de nós. E as pessoas vão olhar para nós e falar: ah, eu estou vendo a benignidade na sua vida. Estou vendo a bondade. Eu estou vendo a fidelidade. Eu estou vendo Jesus em você. Lá no Éden, quando Deus colocou o homem no jardim, ele colocou a árvore da vida no centro do jardim. No centro do jardim. E eu estava meditando um dia, eu acordei na cama, e eu orando e meditando nessas coisas que Deus estava fazendo na minha vida. E Deus trouxe uma imagem no meu espírito, imprimiu uma imagem no meu espírito, e eu visualizei aquilo. Uma árvore grande, grande, muito grande, e ao redor daquela árvore, muitas outras árvores pequenas. Uma floresta, com uma grande e as outras pequenas. E o Espírito de Deus continua a ministrar no meu coração, dizendo: a árvore grande tem que ser Jesus. Porque aí todas as coisas, quando ela está no centro, todas as outras coisas vão estar na sombra dela. Todas as outras coisas são secundárias, irmãos. O pastor disse aqui: os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, os nossos desafios, nós começamos a olhar para as árvores pequenininhas, e nós deixamos, perdemos a árvore central. E a gente fica andando no meio do jardim, no meio das árvores pequenininhas, passando no meio das árvores pequenininhas. E eu comecei a ver isso na minha vida. Eu estou andando na árvore, uma árvore pequenininha aqui, vou na outra pequenininha, vou na pequenininha ali. Mas a do centro do jardim, nós perdemos o referencial. E Deus quer nos fazer conforme a imagem de Jesus. Eu tenho certeza, irmãos, que se Adão, se Eva, naquele lugar, tivessem continuado a se alimentar da árvore da vida, eles se tornariam cada vez mais parecidos com Deus, com a natureza divina. Não pelo poder místico do fruto, mas pela obediência. E eles se tornariam cada vez mais conhecedores de Deus. Talvez eles até conhecessem o mal, mas da perspectiva divina, eles conheceriam o bem e talvez reconhecessem até o mal, mas sob a perspectiva divina. E o que Satanás disse a eles? Não, coma daquela lá que vocês, ele falou para vocês não comerem. Porque o dia que vocês comerem, vocês se tornarão semelhantes a Deus. E ao contrário, a obediência é que nos torna semelhantes a Deus. Comemos do fruto da vida, nos alimentamos de Jesus, conhecemos Jesus, recebemos a vida de Jesus dentro de nós. Você vê isso no mundo hoje de maneira grande. As pessoas estão correndo daqui para lá, naquela religião, ali, invocando aquele espírito, invocando aquela força cósmica, invocando não sei o quê, estão procurando conhecimento. O que elas querem? Elas querem comer de Jesus. Mas estão procurando na árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi a tentação lá do Éden, e Satanás desviou o homem e disse, não, faz isso, se você fizer, você vai ser semelhante a Deus. Não, é se nós comermos de Jesus que nós nos tornaremos semelhantes a Deus. Não é a desobediência, não é o nosso corre-corre daqui para ali, é Jesus, irmãos. É a videira verdadeira, é a comunhão com Jesus. Nós nos tornamos cada vez mais parecidos. O fruto do Espírito é uma pessoa. O fruto do Espírito é Jesus. Ele é a videira. É o caráter dele crescendo, crescendo e crescendo dentro de nós. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Por isso é que ele é o fruto do Espírito, porque ele procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Versículo 16. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus. E Deus, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, nós também somos neste mundo. O amor procede de Deus. E aqui no versículo 8 diz, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O amor é o caráter divino. Deus não é um sentimento, uma coisa assim que... Deus é amor. Deus tem um caráter, Deus tem uma essência. Essa essência chama-se amor. Quando a Bíblia diz que nós devemos ser cheios do amor, nós estamos entendendo. Ah, então Deus está dizendo, eu quero ser cheio da vida dele. Eu quero ser cheio do caráter dele. Eu quero ser cheio do fruto do Espírito. Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus. E no versículo 16, ele é mais enfático, ele disse assim, conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. É por isso, irmãos, que a unidade tem um poder tão grande. Eu fico sonhando e orando e clamando. E a unidade da igreja, a nossa unidade como família, Deus tem trabalhado isso também em nós, ela vai ser tremenda, ela é tremenda por isso. Porque quem ama permanece em Deus e Deus permanece nele. Imaginem o que é uma igreja onde cada discípulo, cada discípula está sendo cheio do amor de Deus, cheio do caráter de Cristo, cheio dos gomos do fruto do Espírito, cheio, transformado, eu, você, todo mundo ficando juntinho, todo mundo aprendendo, todo mundo se unindo. Deus está em nós e nós estamos em Deus. E quando as pessoas olharem para nós, entrarem no nosso meio, não tem jeito. A presença de Deus é forte demais. Tem um monte de gente que está em Deus e Deus está neles. Eles estão grudados uns nos outros, cheios de Deus. Cheios de Deus. como pedras vivas que são coladinhas umas nas outras. Lá no livro, na carta de Pedro, ele diz que nós somos pedras vivas. Jesus é a pedra angular e nós somos pedras vivas construídas como santuário, como templo para Ele. E lá em Colossenses diz que o amor é o vínculo da perfeição. O que é que une essas pedras? É o amor, é o cimento. São caráteres transformados pelo Espírito de Deus. É a presença de Deus em mim. As pessoas olham para nós, estão conosco, e nós estamos em Deus, Deus está em nós, e Deus toca nessas pessoas, essas pessoas veem a presença de Deus. Eu quero ser cada vez mais parecido com Jesus. Eu quero que o fruto do Espírito cresça dentro de mim. Eu quero que Jesus, como árvore da vida, cresça dentro de mim. Lá no Apocalipse, João tem a visão da Nova Jerusalém e ele diz que no centro da cidade também tinha uma árvore. Qual árvore era? A árvore da vida. E ele diz, essa árvore produz fruto o ano todo e as suas folhas são para a cura de todos os povos. As pessoas vão vir e vão ser curadas, irmãos, porque a árvore da vida está presente. Tem um monte de fruto, fruto, fruto, fruto, fruto. Tem um monte de galho ligado na videira, a videira, a videira. E a árvore da vida, as pessoas vêm e são curadas. As folhas curam. A presença dele cura. Ele está fazendo isso na minha vida, ele está fazendo isso na sua vida. Tem pessoas que já entraram e já foram tocadas porque a árvore está crescendo. Aleluia! A árvore está crescendo, a árvore está criando raiz e a árvore está começando a dar aquele brotinho. Em uns a raiz está começando a ficar mais funda, em outros ela já está brotando, em outros já tem um frutinho verde. Eu não sei muito como eu estou, o pastor vai dizer como é que eu estou, mas eu sei que eu estou nesse negócio. E você também está. E Deus vai nos fazer ficar grudadinhos, igual uma mexerica. Projeto Mexerica. É? As pessoas vão vir e vão provar. E vão se alimentar de Jesus. Um monte de adoradores transformados, discípulos, cheios de frutos para todo lado. Não vai faltar fruto para ninguém. As folhas da árvore são para a cura de todos os povos. Oh Deus, em nome de Jesus.